Estás escuchando el Sons de Lusofonía, la música de los países que hablan en portugués, ahora en la radio Contrabanda 91.4 FM, viernes de 7 a 8. La emisión de hoy es de ella, de la mana Sara Tavares, fallecida el pasado domingo 19 de noviembre, muy joven, con 45 años, joven, pero muy grande en espíritu y en talento. Sara Tavares, hoy el programa es para ti. Es preciso abrir la oración do juízo haver libertação, por fogo na casa deixar arder, tirar a roupa e deixar ver. Ouço e logo escuto e logo nasço, ter peito e espaço para morrer. Morrer de abraço. Estás escuchando al Sons de Lusofonía, la música de los países que hablan en portugués, en el 91.4 FM de la radio Contrabanda. Falar por cima do céu. Para fazer uma canção é preciso coração falar mais alto e reparar pequeno nada e alongar por fogo na sabor e no pensar que tudo isto já pensei. Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim, e se um dia eu disser que já não quero estar aqui, só Deus sabe o que virá, só Deus sabe o que acontece em mim. Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim, e se um dia eu disser que já não quero estar aqui, na incerteza de saber o que fazer, o que querer, mesmo sem nunca pensar que um dia faz-me ser. Não há outro que conhece tudo o que acontece em mim. Descanso para pensar tio, para vir a todo na mente tanto lodo. Purificação de minha coração da bem na vibração, no fim a som minha nasce a gome. Nuestra menina Deseo, que se dio a conocer con apenas 15 años, conquistando el primer lugar en el programa televisivo Shuvet Strelas, que creo que aquí también había lluvia de estrellas. La lusoka o verdiana de voz dulce y caliente marcó un antes y un después de lo que yo diría a nivel musical en Portugal. Y en 2005 Sara Tavares se convirtió en una artista internacionalmente reconocida con Balance al ser nominada a Mejor Artista Revelación en los premios de BBC World Music. Balance, Sara Tavares. Estoy como vida en Zimbabue. Quiero también contigo, Zimbabue. Mother a minha na tua. Balanceie, balançaia, swinga para lá, swinga para cá, yeah. Balanceie, balançaia, Maria José, swing no pé se não chega pra lá. Brincando, crianças sorrindo, crianças. Balanceie, balançaia, swinga para lá, swinga para cá. Balanceie, balançaia, Maria José, swinga no pé se não chega pra lá. En 2018 es nominada al Grammy Latino con su álbum Fichado, que escucharemos aquí un tema de ese álbum que se llama Fichado, aquí con Princesito, Sara Tavares. Porque tudo minha grandeza. Ui, ui, ui. Catentade o que vale. Tá fichado ali na minha peto. Tá não senta. Ora que não tá brincar com vós. Que buta boa no viro. Tá cantando assim. Assim, assim, assim. Lana chon Bidi shina nyato Dizumola Kabude shangenvo Buta kentampa diw Buta viran ni palbasa. Abo Buta poi Patra pedichon. Mas faxe que som desimola, acabou quebrando coração. Mas quem quebrou pra pipa, ponta sem cabeça. Se tá de tédio, se bomba crebote, lá depois de sabe morrer. Se tá de tédio, que bom, sabor de mundo. Que atentade o que vale, está fichado ali na minha peto. Tá boa no vino, tá cantando assim. Assim, assim, assim. Que bom sabor de mundo. Que atentado. E vou ali, já tô campeão, estou trancado. Fichado no Jolie, teto. Dia quinta, lua, tá com bom. Apesar de gosta, tive uma ausência. Assim pra me imaginar, se manda desejar. Tá fresca em cima, planta que tá regado de pela manhã. Jô, não tá me solta, lembra de mim hoje, não tá sorri. Buta pompó, cabelo tá aqui na cabeça. Pulsa que tá pensa, ó, que está longe, bota. Tá dando coragem, flana, disco, guete. A pois cima da mina de palmanhã. Bico assim, bico assim, bico assim. Sorriso moda melhor que tá bazado na pilão. Não vou perder o gosto por mergulhar nos teus olhos fugazes, afogar todos os meus anseios. Vou brincar de casamento, vou nadar contra a corrente, vou roubar o céu para ti. Abraços, bocas e beijos. As vidas, os planos, as voltas e os laços, peles e não vem, que nos demora. Quero buscar dentro de ti todo um incêndio. Eu vou ter o meu nome com teu nome. Eu vou domar todos os furacões. Eu vou querer-te para mim e te libertar. Eu vou ter o meu nome com teu nome. Eu vou domar todos. E abraços, bocas e beijos. As vidas, os planos, as voltas e os laços, peles e cheiros. Os passos, os sonhos, os braços e abraços, bocas e beijos. Pai de família, mas também sonhar. Exemplo é tudo que eu tenho pra dar. Só não sei se exemplo me isenta de pagar a água e a renda onde vamos morar. Eu queria ser melhor pai que o meu pai. Ele trabalhava demais. Agora eu trabalho por todas as horas que ele trabalhou sem amar o que faz. O que é que eu quis? O que é que eu quis? O que é que eu quis? Minha fama quis ver-me parar de sonhar, confundindo o que eu queria alcançar. Sucesso tá querendo me convencer de que antes eu sonhava alto demais. Desculpe, eu tive de dar um passo atrás, lembrar-me do que eu sou capaz. Tive de afastar-me primeiro para amar o que eu tenho e não me conformar. O que é que eu quis? Bem-vindo ao topo, topo do quê? Topo pra quem? Qual é o teu sonho? Protege o bem, pra não esquecer. Ouvida vai levá-lo, sem te perceber. Eu quis sonhar mais alto, perguntei a Deus. Será demasiado? Eu só quero ser eu, não tens de acreditar. Olha, sabe que eu tentei o meu, agora eu sei o que é que eu quis. Agora que eu tenho a responsabilidade, há coisas que eu não vou poder arriscar, mas tenho de continuar a sonhar o que é que eu quis. Agora que eu tenho a responsabilidade, há coisas que eu não vou poder arriscar, mas tenho de continuar a sonhar o que é que eu quis. prata é. Toma tempo pra nunca bem voltar na tempo. Pra no xing e nos presença. Dá-me um beijo com jeito. Pega na pedra. Usa as pica tá fazendo. Que ele é Canadá, que ele é Canadá. estava só à janela. Eu só me deixo levar um dia de cada vez. Mas de quando em vez alguém me rouba o olhar. Alguém me rouba o olhar. Não tem como não ir, não tem como resistir. Deixar a coisa fluir. Não tem como resistir. Fizeste vento, quiseste mamar. En 2022, Sara vuelve con nuevos singles, nuevos sonidos, una mezcla de electrónica con sus raíces más tradicionales caboverdianas, como este Curtido, su último single de septiembre de 2023, de hace dos meses, donde se puede apreciar los sonidos de Ferri Gaita. Vem trazer que el mar apesa quando mãe a voar. Boca tem nenhum tristeza, mesmo se bota a morrer manhã. Dor que até existe pra quem voar. Borboleta, borboleta. Abri boas asas e voar, mesmo se vida vai amanhã. Borboleta, surpreende vives vida, cada dia voa. Mensagem para tu gente que tá a sobreviver. Tudo alguém se força para voar, para viver. Lá na meio de escuridão, não pode encontrar razão, só não acreditar. Y por aquí vamos terminando esta tercera emisión de la primera temporada del Sons de Lusofonía, aquí la FM del 91.4 de la Radio Contrabanda, también en las plataformas de podcast. Una emisión dedicada a la gran artista Sara Tavares. Y termino con una canción que os confieso es una especie de banda sonora de este mi último año. Mi hijo Nicolau, de un año, solo se duerme con este tema. Parece que la voz de Sara Tavares aconsega. Probablemente escuchamos este tema 10 veces al día, os lo prometo. Cosas bonitas. Lo voy a escuchar una vez más. Y Sara seguirá brillando ahí donde esté la menina Diceo hasta siempre. Y nosotras nos veremos en 2 semanas aquí en la Radio Contrabanda, aquí emitiendo desde la calle Reina Amalia Raval, Ateneu Enciclopèdic. Adeu. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Diz-me que a minha carapinha te faz lembrar uma coroa de rainha. Diz-me ainda que nunca viste

abandonar. Contra o que sabia que era melhor evitar. Só uma vez não iria mudar nada. Pensar o fim é que ainda me assustou.